Arrependido de tudo aquilo que me atrasou. Minhas escolhas fizeram a queda me consumir. Minha jornada com Cristo agora reiniciou. Não era pra eu ter saído nunca daqui. Yeah, yeah. Arrependido de tudo aquilo que me atrasou. Minhas escolhas fizeram a queda me consumir. Minha jornada com Cristo agora reiniciou. Não era pra eu ter saído nunca daqui. Nunca daqui, nunca daqui, nunca daqui, nunca daqui. Não era pra eu ter saído nunca daqui. Nunca daqui, nunca daqui, nunca daqui, nunca daqui. Não era pra eu ter saído nunca daqui. Quanto tempo andando nesse caminho meio torto, louco. O espaço que eu tinha pra andar dava mais sufoco. Um aperto no meio do peito oco. Um lugar que era cheio da tua palavra, hoje de amargura não tem espaço pra nada. Uma alma vaga, eu vivi uma farsa. Com pouco eu me contentava. O mundo te oferece com uma mão, mas toma com as duas sua aquisição. Os seus sonhos travados ali, irmão. Mesmo tendo tudo, falta algo. Ilusão, eu sei bem o que tô falando. Mesmo rodeado de amigos, vivia me isolando por sorrisos falsos. Vinha me amargurando. Foi aí que uma noite meio que do nada eu senti tua presença que me alegrava. Seu pedido de filho volta no meu peito queimava. Hoje sinto paz com tua palavra. Uma escolha me levou pro nada, mas outra tá me trazendo uma paz que eu anseiava. Arrependido de tudo aquilo que me atrasou. Minhas escolhas fizeram a queda me consumir. Minha jornada com Cristo agora reiniciou. Não era pra eu ter saído nunca daqui. Yeah, yeah. Arrependido de tudo aquilo que me atrasou. Minhas escolhas fizeram a queda me consumir. Minha jornada com Cristo agora reiniciou. Não era pra eu ter saído nunca daqui. Ei Deus, tô aqui. Errei, vou admitir, mas quero algo melhor pra mim. Meu interior anseia pelo seu sim, pelo fim de toda essa solidão. Quantas vezes eu tive um não, quantas vezes eu disse não. Vejo que joguei meu tempo pro vazio. A negação pros teus sonhos, teus planos pra viver o vazio do mundo. Me chamando por mais que eu havia batido no peito dizendo que não voltaria. Mano, quantas vezes ouvi, filho, vamos pro caminho da alma, um descanso. E teimoso que sou, eu corria pro engano. Pro engano. Hoje a escolha é pra te voltar com medo de tu não me aceitar. Mas confesso que quero fazer tu acreditar. Coloco uma venda nos olhos e deixo Deus me guiar. Pois tua palavra diz que se em ti crer eu não vou vegetar. A partir da